Travado, vento no 20 graus, 99. Omará, 328. TIP 5267, decolando no 2, chame controle 198, bom voo. 198, bom trabalho, TIP. 2, ajuste no 095, Romeu Papatão. Motor de tal mandou passarei 2230, transfere, passando 180. Passarei do 2230, desça até o 040, chegada a MAN. Passarei do 2230. Gente, para o 040, chegada a MAN, 2230. Controle de Salvador, meu cordial, boa tarde, TRIP 5267. 5267, boa, suba ao 400, saída da EL, contato radar na decolagem, direto Leda. Da EL Leda, grato, 400. Índia Alfa 1895, ponto de espera, torre 1015, no ajuste, bom voo. Tá, 3193 para o táxi com 157 a bordo, alterna com fins, 4 horas e 7 de autonomia. Tá, 3193, livre táxi, é Juliette Alfa, com espera da 10 torre, 198, adicional 95, QNH 1015. 3193, Juliette Alfa, com espera 1895, QNH 1095. Controle Salvador, é o TRIP 5267. Seria possível coordenar ou autorizar da presente para hoje bridge? Momento que eu vou coordenar para o centro. Grato. TRIP 5267, direto bridge, autorizado por Recife. TAM 3660, essa identificação. TRIP 5267, agradece de coração, autorizado por hoje bridge. Estimativo, TRIP 5267. Manda um abraço lá pro comandante Hernani lá. O pessoal de Salvador tá mandando. Pode deixar. 941, estabilizou. 1941, no torre 118, decimal 95. Salvador, gol 328, levando a pista na sua escuta. 318, livre táxi via Alfa, Juliette, Pautão, corrigindo. Alfa, repórter antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, chamada antes da Juliette. Voo 328. Torre Salvador, muito boa tarde. Tá 3193, ponto de espera pronto. 3193, boa tarde, mantenha a posição. Mantendo ponto de espera, 3193. E o gol 941, baixo travado, marcador. Sítio 941, prossiga aproximação e formarei pista livre. Pés, ajuste 1-0-1-4, reposta habilidade. 2-1-0-1-4, transmissão 4-4, reportará. 6721. O 6721 da UEP tá pronto. Afirmativo. 310 Fortaleza, autorizado via peso Luno 9, decola pista no 0 com curva à esquerda, sai da mão, direção frota, controle 119, decimal 8, aciona 5130. Afirmativo, autorizado Fortaleza, nível 310, peso Luno 9, né? Então, no zero, primeira esquerda, vamos próximo, 98513. O cotejamento está correto, reporta pronto, puxa, 6721. Vai reportar. Próximo ano, Juliette, igual 328. Ano 328, mantém posição antes da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, 328. Agora com Recife, 125 decimal 1, no alterno 33 decimal 25. 251-3325-5267. 1-1-8-9-5, nega 14. 3-1-9-3, ali mandei. 3-1-9-3, ali mandei. Bravo, 4, Juliette, prossegue, portão 1-1. Faz a passagem da aeronave da companhia, prossegue para 1-1-1-3-2-2. Rodolfo Salvador, gol 1-9-2-4, cruzando 220. Para o 150, boa tarde. 924, boa, acione identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. 060, é, temos a Quebec, boa, 924. São 3193, autorizada a decolagem, visto no 0, vento no 40 graus, 99. Decolagem no 0, 3193. 2230, prossiga até 3 mil pés, ajustado no 0 no 5. Tan 3660, redução 200 nós. Para o sequenciamento, esquerda proa 360, limitado pelo localizador. Desse mantém o nível de voo 040. E Matheus? O 754 ali mantém. Zero, se possível mantenha a velocidade, prossiga até 3 mil pés, direto Duna. E direto Duna, mantendo a velocidade até 2230. Tá 3193, decola os 21, chame controle 198, bom voo. 198, tá 3193, grato, magia. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3193, passa 1600. 3193, subal 360, contato radar na decolagem, saída da EL. 3193, sobe 360, possibilidade de voar direto, posição da EL, senhorita. Estabilizado, sinal na 0-TAN-3-1-4-4. Confirme para o controle. TAN-3-1-4-4, estabilizado, sinal na 0. Torre agora, 3144, 118, decimal 95. 895, graças. Controle o TAM 3193, pode voar direto da EL. 3193, confirme. Afirmo, 3193, pode voar direto da EL, precisa interceptar radial 98, senhorita. Direto da EL, 3193. Muitíssimo obrigado, direto da EL, TAM 3193. 2-1, autorizado, espero que não reportar. Autorizado, reportar o táxi. Vitor, Índia, Juliette, mantém 1-5-0-0 pés, ajuste no 0 no 4, reporte Paripe, prossiga via corredores. Controle, o Romulo Batata está no vídeo alto, Romulo Batata. Romulo Batata, agora com a torre 1-1-8, decimal 95. Confirma? 1-1-8, decimal 95, Romulo Batata, para ingresso, circuito de tráfego. 1-1-8, 95 para ingresso, grato, grato. Salvador, muito bom dia, Papatango, Roberto Papatango, transfere no visual com 97, na sua escuta. Romeu Papatango, informe final de 2 milhas. A gente tomará 2 milhas da final, o Romeu Papatango, 97. TAM 3144, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-30 graus, 10 nós. Pouso autorizado no 0, TAM 3144. 1754, decola 24, chame controle 198, bom voo. 390, tá, gol 1754. O 3660 para interceptar o curso do localizador, curve à direita, proa 050. Ah, ok, grato, comandante. O passaria do 2230, informação de tráfego de pequeno porte na sua posição de 2 horas, 3 milhas, mantendo 1.500 pés com proa nordeste. Está evoluindo nos corredores aí, não vai interferir no CDS, ok? Descendo para 3 mil pés, 2230. 2230, ciente, tempo no esquema. Passaria do 2230, puder prosseguir para 2 mil. 2.500, desço para 2.500 pés, 2230. 2230, 2.500. Todo a bordo e o padre se encontra, oficial 9. Área desça para 3.000 pés, o altímetro 1.014. 3.014, obrigado. Azul 4089, chame Recife, 1251, alterna 1.3325. Alfa Charlie Mike, livre essa nação para início, tá? Desça para 3 mil pés, o altímetro 1.014, reduzindo para 1.970 nós, está 3.660. Salvador, muito boa tarde, TAM 3144, Fernando, escuta. 3144, boa tarde, Livre Táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, TAM 3144. Thank you. Novo Patão, autorizado pouso pista 17, vento no 40 graus, ordenou. Autorizado pouso 17, o Romeu Patão. Minha 721 na linha, decola pista 10, vento 140 graus, onde nós? Obrigado. Prossiga com pronta rotatória, Vitor Lindo Juliette. Pronta rotatória, Juliette. Passarelo 2230, passando a zona completa, chamando torre 18 decimal 95. 1895 do 230, pronto. Torre Salvador, passarelo 2230, passou Duna. Próximo ao externo, está em chegada. Passarelo 2230, prossiga aproximação e formarei pista livre. 2230. Na redução para o site de aproximação final. Guarde para o táxi, Alfa Charlie Mike. Papatango, Solos 29, confirme o pátio. Golo 924, reduza 2109, número 3, com 924. Reduzir 2109, Golo 924. Sete, 6721, decola os 29, chame controle 198, bom voo. 198, boa tarde. Passaredo 2230, está autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 99. 2230. Salvador, Webjet 6721, esquerda na Momo, 2500. Boa tarde. Boa tarde, Web. Contato radar na decolagem, suba 310. 310, Web 6721. Logo 1754, passando o nível 190. Confere, chame centro Recife, 12685. Alterna 12545, bom 754. 126.852545, grato. .3660, passa a dona completando o LS, chama a torre 18.95. Boa tarde, prossiga aproximação, número 2 para pouso. O 1924 vai interceptar o log por vando à esquerda na proa 040, descendo para 2000 pés de portão estabilizado. Esquerda para 40, nessa intercepta, descendo para 2000, 19 e 24. Está reduzindo mais a velocidade, desviou agora para 180. Sente. Isalco Campos, Vitor Juliette. Vitor Juliette completa, chamando torre, o Francisco com referência visual, chamando torre 198-395. 198-395, Juliette. Instalador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, aposte na rotatória. Contra a rotatória, Júlia. Controle Salvador, boa tarde, voo 97, tem a informação. O número 97, boa tarde, a sua identificação, chegada bom, desça para 4000 pés. O altímetro no 014. Tá bom, descendo para 4, o pé, Alfa Charlie Mike, tem condições de decolagem imediata? Alfa Charlie Mike, estão decolando de imediato. Vento no 20 graus, 9 nós. 2, 1. Prossiga. A coordenação voa protida, presente? Rádio, coordenação com centro, 67 visão. Visão, muito grato. Passaria 2230, solo 33, direita no 21 decimal 9. Direita, 19, 32. Na rotatória, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, autorizado final da 17, reporte final de 2 milhas. Final 7, reportar final 2 milhas, 3660, baixou e travou? Afirmativo. 3660, autorizado pouso pista 10, entra no 30 graus, 99. Livre pouso na 10, 3660. Alfa Charlie Mike, decola 33, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Uno 780, boa, espera identificação, chegada Mare, desça para 3 mil pés, 1014 altinho. Na chegada Mare, descendo para 3 mil pés, 1014, boa, 9. Patrulha, boa tarde, Alfa Charlie Mike, decolou sua escuta, saída Corão. Alfa Charlie Mike, boa, contato, rodar na decolagem, suba 1040, prossiga direto Coral. Direto Coral, 140, Alfa Charlie Mike. Ou LS Wish, confirme. Fazer o Wish. Então, ITAP, ITAP Servitor 366, reportando no log. O gol 1720. 10 graus com 9 nós. O ajuste 1014. Pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado, 178. Salvador, gol no 924. Baixou e travou na LS. 924, para ter aproximação, informarei pista livre. Guardando pista livre no 924. Só 3660, solo 35, direito no 21 decimal 9. 219, 3660. Solo, boa tarde, 3660, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para portão 08, 3660. Teste 21, temos aeronaves de folha CG provenientes do setor comandante, ok? Vai manter o perfil da saída, chamando agora o centro Recife, 12685, alterna 2545. Entendeu que é 12685, ao secundário é 12545, é isso? Confere. Obrigado, boa tarde. Boa. 3315, informo que vai seguir Boeing 738 da Gol, está 7.2 milímetros sua frente, com 287 gramas de peso. No 924, só os 39, direito no 219. Direita 219, obrigado, no 924. Controle de Salvador, muito bom dia, Salvador, 2566, bom dia, sendo identificação, chegada Mari, desça para o 050. Oi Mari, tá presente, direto Mari, 3566. Direto Mari. Salvador, boa tarde, 924. 924, boa tarde, Levi Taxi Alfa Índia, portão 01. Né? Alfa Índia, portão 01. Vai passar uma centena, reduz a 2109. Nós. Rocha 6305, reduzindo para 2109.